como funciona o dinheiro. De onde vem o dinheiro? Como é criado o dinheiro? Como funciona a economia? Dinheiro é importante? Precisa perguntar? Nesse planeta capitalista em que vivemos, é o dinheiro. E é o amor a esse vil metal que traz todas as consequências terríveis que o mundo atravessa e tem atravessado e já atravessou durante toda a sua história.